buscadores não pertencem à casa. Os buscadores pertencem à casa. Já há 9 proprietários. Há 9 pessoas que têm titularidade de tratar. E por isso esses 9 temos que os entregar, porque as pessoas já são legítimas e eu já expliquei isto. O grande problema entre a visão da Caritas e a minha é que a Caritas quis que eu validasse um conjunto de pessoas que estavam sem ter havido critérios que fossem bastante claros. Os senhores sabem o que é que as pessoas se queixam, por exemplo, nas casas. Isto não há aqui. Isto não há burocracia mais. Isto é só problemas. Sabe o que é que o governo fez? Fez uma simplificação de processos. Vejam como são as coisas. O governo fez uma simplificação de processos. Sabe o que é que veio a seguir? Os mesmos que diziam que havia burocracia mais? Estão a ver? Estão a fazer ajustes diretos para ajudar os amigos. Digo-vos uma coisa. Numa mentalidade completamente retrógrada, eu apetece-me de entregar os 9 tratores das pessoas que têm titularidade e mandar os outros 10 tratores para a Caritas para Coimbra. E que o Dr. Rui e o Pá Luís Costa que diga a quem é e que os entregue. Porque houve 84, e eu já expliquei isto, ou pessoas que tiveram candidaturas que estavam na lista, tiveram financiamento para o trator. Há outros que não tinham nenhum título de titularidade de trator. Os mesmos que agora dizem que o Presidente da Câmara não entra com os tratores, eram os mesmos que diziam que eu entreguei os tratores sem critérios. E eu aqui não tenho filhos nem enteados nisto. Gostaria que o processo fosse o mais transparente. É verdade que temos andado lá à procura o próprio Ministério da Agricultura para nos indicar, dar listas. Há uma equipe que está a trabalhar nisto. Mas ainda há ali um conjunto de dúvidas para dissipar. E até há pessoas a quem é que era destinado a vir que já compraram o trator. Quer dizer, e criou-se aqui um problema. Agora, eu acho que não há problema nenhum, é aqueles que a Caritas já registrou, que os devemos entregar o mais depressa possível. Vocês têm aqui a particularidade. Agora, os outros 10, estamos ali numa ponta final, e eu espero que os meus serviços, que eu devo em a Social, está a fazer, que os entregue.